As Vivas, o primeiro programa em portunhol selvagem de planeta Terra. Todos os sábados, das 19 horas até as 20 horas da noite. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Aqui é a Silvia Nogueira. E a Laura Corcuera. Falando desde os estúdios da Rádio TV Mundo Novo do Condô Cultural para o bairro da Vila Anglo-Brasileira. Esse bairro lindo, cuja geografia espacial... Tal especial forma um coração que abriga mais de 10 mil moradores e moradoras. Aqui na zona oeste de São Paulo, sudeste do Brasil. Hoje, o sábado 26 de setembro de 2020, são as 7:01, sol em Libra, primeiro sábado desta primavera pandêmica. Caminho dos 7 meses de confinamento desde o começo da pandemia pelo colonial vírus. E aqui nós seguimos nosso 13º programa. Gente, 13º, 13. Que te parece? Primavera total, não Lau. Primavera total. PT. Primavera total. PT. 13. O que te parece? A gente está aqui também na companhia da Ju Notares e do Max Russar, mandando de novo beijos saudosos para a Marina e para o Grê, não é isso, Lau? Beijos, beijos. Nos estranhamos muito, meninas. Hoje, aproveitando também para mandar um beijo para todos os aniversariantes de setembro. Os saudosos Moni Mesquita e Lando, beijos para Portugal. A querida Bruna Sarubo, mãe do Caetano. A palavreira Paty Sampaio, Rubinho, Marina Nader, minha irmã Lia Castelli. E, de novo, mais outro programa que eu mando beijos para minha mãe, que aniversaria amanhã. Feliz cumple, mãe. E aqui também para a Espanha, Bélgica, em especial para Sebastián Ulé, que cumpriu 41 anos em quarentena. Se você quiser compartilhar alguma coisa ao vivo, aproveita para mandar uma mensagem para o zap aqui da rádio e falar com a gente. Põe tua voz no ar, 99824-7909. Isso, 99824-7909. É assim, 7:03, nossa coleção de palavras. Oba! Você que vem acompanhando os ao vivo aqui com a gente, sabe que a gente tem criado uma coleção de palavras para o mundo novo, né? É isso, 13 semanas falando de palavras inspiradas por Manuel do Barros, que usa a função brincativa e não explicativa da palavra. Temos vivido de soluções. Instituímos o novo INDRA, que é o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Adoro o INDRA, gente. Mandamos os nossos cotobraços e abravelos para os ouvintes. Memoramos com vizinhas amigas. E nessa pandemia, muitas vezes sentimos um verbilhão em meio à vertigem e aos abismos do turbilhão. E aqui nos nossos sonhos, como hoje vocês puderam ouvir no sonho da serpente, nos acompanha o ornitonírico. Um legítimo chapiri, que é ornitorrinco na essência e quando voa, sonha. E hoje apresentamos às ouvintes esse lindo gente bicho novo. O orobu. Orobu. Orobu. Orobu. Urubu. A gente decidiu nomear esse bicho ave de outro jeito. O urubu, essa ave tão única que trata dos nossos restos, nossos expurgos, podridão, blech, limpando tudo. Então a gente resolveu dar uma coloração mais relucente, atribuir uma cintilização para essa ave, gente, bicho tão magnífica que limpa os rastros que os bichos, gente, todos deixam por aí. Sim, gente, o urubu merecia um toque de ouro, né? Agora ele nasce orobu ou ourobu, já ganhando uma versão do novo nome no portunhol selvagem. É isso, orobu é um legítimo chapéri também que voa pelos ares, limpiando tudo, contribuindo para uma terra mais perfumada. Orocum Bermejo. Orocum Bermejo do Orubu. O que você acha, hein? Conta pra gente. A gente acha que o Orubu é também um incrível ser chapirínico, né, Lau? É isso, conta pra nós, porque essa coleção de palavras, se vai dar certo, é porque a gente conta com a sua opinião. Diz pra gente o que te vem na cabeça quando você ouve essa nova palavra. Orubu. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Covid-19. Dados, mortes e infecções. Gente, o Brasil está perto dos 5 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19. Mesmo com a subnotificação denunciada pelos profissionais da saúde, os dados oficiais mais recentes indicam a morte de quase 140 mil pessoas no Brasil. É isso. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o total de pessoas brasileiras que não adotam medidas do isolamento social como forma de prevenir a contaminação pelo coronavírus é o maior registrado desde julho. Gente, tem cada vez mais gente na rua. Às vezes é um pouco assustador, né? Mas vamos lá, vamos pensar sobre isso. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio sobre a Covid, a PNAD de Covid-19, indica também que houve queda no grupo de pessoas que segue isolamento rigoroso. Em uma semana, o declínio foi de 1,6 milhão. Desde julho, 10,6 milhões de pessoas no Brasil abandonaram a quarentena rígida. Mas o total de pessoas que seguem em casa, como nós, fazendo quarentena, é de 37,3 milhões. Gente, mais ciência e menos crença. Aconselhamos ler revistas científicas, consultar as fontes institucionais, como o SUS, Fiocruz, CONAS, as universidades, a Organização Mundial da Saúde. É, tá todo mundo... A gente tá tentando se inteirar junto, né? Todo mundo um pouco perdido, nosso país com muitos paradoxos, informações contraditórias. Então, vamos ler esses órgãos oficiais, né? As notícias sobre a possibilidade de uma vacina contra o coronavírus, ainda nos primeiros meses de 2021, é uma possibilidade com alcance considerável que dominaram as discussões sobre o tema nessa semana, né, Lau? É isso. No Brasil, a partir da aprovação do imunizante, a vacinação deve ser feita nos mesmos moldes de outras campanhas pelo Sistema Único de Saúde, respeitando um calendário pré-definido. Segundo as administrações, o país já tem garantias de que terá acesso a medicamento, mas a disponibilização não será imediata para toda a população. Como que é isso, hein? Mas não pode ser, a vacina deve ser para todos. Pois é, gente, vamos acompanhar essa sacola. Na segunda-feira passada, 21 de setembro, a Organização Mundial da Saúde anunciou o início dos trabalhos da Aliança Global COVAX. O grupo reúne mais de 150 países e atua para garantir a compra e distribuição da vacina. A expectativa da OMS é de aquisição de pelo menos 2 bilhões de doses. Três dias depois, o governo federal editou duas medidas provisórias para garantir a participação do Brasil no coletivo. A movimentação ocorreu em paralelo à divulgação do governo do estado de São Paulo de que a Coronavac, vacina em estudo na China, não causou efeitos colaterais em 94,7% dos mais de 50 mil pessoas voluntárias que participam de testes nos países asiáticos. O Instituto Butantan tem parceria com o laboratório responsável pelo imunizante e já realiza testes no Brasil. Na mesma ocasião, o governador Doria se apresentou em anunciar data para a imunização. Mas em participação no podcast A Covid-19 na semana passada, o médico da família Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, afirma que é temeroso anunciar uma data com testes ainda em andamento. É precipitado. Essas fases, esses tempos não existem à toa. Quando a gente vai buscar na história em que se antecipou etapas, a gente teve sérias consequências. E por falar em consequências, gente, as consequências econômicas e sociais. Recolhemos as palavras da economista e fundadora da No Front Empoderamento Financeiro, Gabriela Chaves, que esse ano de 2020, que claro que existe, como muita gente às vezes diz, né? Um ano que não existiu, ele existe, né? Lançou o livro Economia do Setor Público, da editora Senac São Paulo. É isso, a Gabriela Chaves fala que a catástrofe sanitária, social e econômica do colonial vírus está aprofundando problemas estruturais existentes não só no Brasil, mas em toda a América Latina. As economias latino-americanas foram profundamente afetadas pela pandemia, entre outros motivos, porque afetou o trabalho informal e escancarou as desigualdades de raça, classe e gênero da região. O desemprego, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, está alcançando recordes históricos. Estamos presenciando uma corrosão muito grande dos postos de trabalho da região. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, projeta que o desemprego regional deve chegar ao 13,5% no final de 2020, o que significa, mesmo se são muitas cifras ouvintes, mas 44,1 milhões de pessoas desempregadas. Isso representa um aumento de quase 18 milhões de desempregados em comparação com o ano passado, 2019, quando a gente tinha cerca de 26 milhões de desempregados. E aí, nesse contexto de crise global, as mulheres têm sido especialmente afetadas por alguns motivos. Em primeiro lugar, as mulheres ocupam os principais setores afetados pela pandemia, como hotelaria, alimentação e serviços domésticos, além de quase todos os trabalhos de cuidados. O segundo fator diz respeito à paralisação das aulas presenciais, que, por sua vez, provocou um grande aumento na demanda de trabalho voltado ao cuidado. Estamos falando aí de pelo menos 113 milhões de crianças que estão dentro de casa desde março e que gera uma imensa sobrecarga de trabalho. As mulheres que conseguiram manter seus empregos nesse contexto estão enfrentando grandes dificuldades em conciliar duplas ou triplas jornadas de trabalho. E aí eu queria compartilhar com você, Sil, e também com as pessoas ouvintes, a teoria do iceberg, que é uma teoria social do trabalho, que é a diferença entre o trabalho produtivo e reprodutivo. Vocês podem imaginar um iceberg, né? Um iceberg com a sua ponta visível, né? Em cima do mar. Mais debaixo existe toda uma estrutura muito mais grande que essa ponta do iceberg, que está debaixo do mar, né? Debaixo da água. Então, essa teoria do iceberg relacionada com o trabalho é que essa pontita pequena é o trabalho produtivo, é a base de tudo. Que não é visível, é esse trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidados. Estamos falando de um trabalho reprodutivo da vida, a reprodução social da vida. Além de ideias que podamos pensar da reprodução como uma coisa sexual ou da maternidade, o trabalho reprodutivo é o trabalho de cuidados. Isso significa que é limpar a roupa, fazer de comer, cuidar as crianças, cuidar as pessoas idosas, limpar a casa. Por trás do trabalho tem uma imensa massa de trabalho que antecipa esse próprio trabalho. E a isso a gente chama de trabalho reprodutivo. Essa quase como que a raiz do iceberg que está por baixo da água que a Lau está falando aí, não é isso, Lau? É isso. Então, o que acontece é que existe uma distribuição do trabalho que responde a critérios de gênero e de raça, né? Então, e a gente sabe que são as mulheres que estão nesse lugar, né? Que é a base do iceberg, né? Que está embaixo da água. Em geral, são as mulheres. Em geral, são pobres e, em geral, são negras. É isso, mas devemos lembrar que sem esse trabalho reprodutivo não existe nenhum trabalho produtivo possível. Sem essa base do iceberg, a ponta visível do iceberg não existiria, né? É isso. Então, pode compartilhar com vocês a sua opinião sobre tudo o que nós estamos falando relacionado com as consequências econômicas e sociais os trabalhos, né? Aqui com essa pandemia do Covid-19. A gente sabe que é tudo um período difícil, né, gente? Ninguém mais aguenta ficar em casa. As informações são muito truncadas também sobre o que fazer e não fazer. Mas a gente sabe, sim, que quando a gente precisa sair de casa, a gente precisa continuar mantendo o isolamento social, usar máscara, lavar as mãos com frequência, se higienizar e se cuidar, cuidar um do outro. A gente precisa aprender esse cuidado para levar para o futuro, para as nossas vidas. Se né, Lau? Claro, claro, total. Se você quiser compartilhar com nós a sua opinião, você sabe que pode nos enviar uma mensagem, um áudio, ao 99-82-47-909, né? Isso. Manda uma mensagem aqui para gente. A gente vai ter a maior alegria em tocar a sua mensagem aqui no programa. Auete. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Isso aí. Bairro Vila Anglo Brasileira. E aí, esta semana tocou o turno do revisor de água. Passou pelas ruas do bairro o revisor de água. É o que aconteceu, a mesma coisa que a eletricidade. Como podem tentar de cortar água se não pagar nestes momentos de pandemia? Pois é, gente. Olha, isso a gente já tinha até anunciado uma estratégia, né, do inominável sobre a privatização da água. Mas vamos pensar assim, na falta de água nesse contexto, né? Isso não pode acontecer. Então, o trabalhador põe o corpo pela companhia, mas entende o que, que a vizinhança fala. Não vamos esquecer disso, né? Dessa estratégia. O que, que você acha, hein? Sem água não dá, né, Lau? Não, sem água não dá. E se você está tendo problemas com essas contas para garantir os direitos básicos, como é a água, você pode compartilhar conosco, porque precisamos também nos informar, nos ajudar mutuamente com essas coisas, porque senão talvez chegue aí uma situação de abuso grande, né? E se a gente se une, a nossa força aumenta, né? Tudo que é no coletivo torna a gente mais forte. Se é só um reclamando, vira uma coisa assim, um casinho, deixa ele para lá. Agora, quando todas as pessoas se colocam, a gente consegue transformar, às vezes, realidades muito que pareciam, a princípio, muito difíceis ou impossíveis, mas que juntos a gente consegue transformar. Aqui estamos, na Vila Anglo Brasileira, onde diversas religiões e crenças convivem no bairro, desde cristãos, católicos, passando por evangélicos, judeus, muçulmanos, até pessoas agnósticas ou ateias. Mas muita gente do bairro, mesmo tendo crenças diferentes, concorda em defender e apoiar o padre Júlio Lancelotti, conhecido também pela atuação junto à população em situação de rua em São Paulo. Ele tem sido alvo de ameaças e xingamentos esta semana. Desta vez, enquanto trabalhava em uma praça da Mooca, zona leste da capital paulista, um motoqueiro passou e ameaçou ele. A gente comentou aqui do padre Júlio Lancelotti que ele estava arrecadando cobertores nesses dias que fez frio. Não sei se vocês recordam, mas vamos observar, vamos ajudar e vamos se movimentar também para as coisas que são do bem, independente de qualquer religião, né, gente? É isso. Outra coisa mais para o bairro. Como pressionar o prefeito da nossa cidade para comprar alimentos da agricultura familiar na pandemia? Com a aproximação das eleições municipais, foi lançado nesta sexta-feira, 25 ontem, um modelo de abaixo-assinado para a população pressionar prefeituras do país a retomarem a execução do Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE, que foi suspenso devido à suspensão das aulas durante a pandemia da Covid. É isso, com o objetivo de garantir o cumprimento do PNAE, que estabelece a destinação de 30% dos recursos de merenda escolar para a compra de alimentos de agricultura familiar, a ação faz parte da campanha Agricultura Familiar e Saúde na Alimentação Escolar, organizada pela Articulação Nacional de Agroecologia e pelo Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Gente, não é porque não tem aula que as crianças não continuam comendo, né? Tem coisas assim que a gente fica de cara, não entende, se pergunta. Então isso precisava acontecer, né? Os pais, as mães não deviam ter essa preocupação nos tempos já tão esquisitos que a gente não sabe o dia de amanhã e nem se vai ter escola, como que vai ser essa escola, se os nossos filhos voltam saudáveis da escola, o que, que vai acontecer. Então, a gente que pensava, né, que podia mandar o filho para a escola e ter ali uma refeição garantida, isso não existiu, né? O que, que você acha disso, hein, gente? Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí. Condô Cultural. O Codó continua em confinamento, é fechado ao público e agora nós aqui no estúdio estamos compartilhando a presença de mosquitos. Como se diz mosquitos em português? Nesse caso muito específico são pernilongos. Eu às vezes desvio do microfone tentando coçar as pernas. Tá pesado hoje, gente. Tá calor, tem pernilongo aqui no estúdio. Mas vamos embora, né? O Max está também rindo porque eu acho que também tem pernilongos por aí. Aí, kshika, kshika, kshika, kshika, no condom. Mas os pernilongos também são um indicador de biodiversidade, mesmo também do calor. Ei, cositas do Condô Cultural. A Rádio TV Mundo Novo está no ar, como você sabe, nos sábados, desde as 11 da manhã até as 9 da noite. Essa rádio do bairro conta com a participação de você, vizinho, vizinha, vizinhe. A gente conta muito que vocês liguem, coloquem a sua voz no ar, participa dessa programação e ajuda a gente a criar essa rádio feita com a tua voz. É isso, na quinta passada foi a estreia de um programa bem legal chamado Conversa Dentro com Sato do Brasil, falando esta vez com Daniel Cara sobre o direito à educação e a situação das escolas, como a volta às aulas no Brasil. A gente comprou adubos também, ferramentas para o jardim, e amanhã vai ter aqui no Condô um mutirão para semear a... Agora vamos ver se eu consigo falar direito, né, gente? Crotalária juncea. Crotalária juncea. Essa planta quase é um nome para coleção de palavras do Novo Mundo, hein? Crotalária juncea. É uma planta. Crotalária juncea. Regenerativa. Sim. Que vai cumprir uma função de regeneração verde. Regenerar do solo. Captando nitrogênio. Para o novo jardim das delícias. Isso. Estamos aqui bem contentas e gostaríamos muito que vocês puderam pronto poder ver esta parte de um quintal transformando-se num jardim das delícias. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Aqui é a Juliana Notari. Aqui ao lado de Laura Corcoeira e Silvia Nogueira, recebendo mensagens das vizinhas, dos vizinhos e dos amigos e amigas do Condô. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, ainda na resistência, cozinhando, fazendo marionetes, resistindo, gente. Bom, hoje, nessa noite calorosa, cheia de pernilongos, temos algumas mensagens. Eu queria começar com uma mensagem muito amorosa da nossa querida Deise Cerqueira. A Deise é nossa companheira aqui no Condô Cultural. Ela acaba de ter o Joaquim, né? E que eles estão lá confinados. Ainda a gente não conhece o Joaquim, a gente ainda não mordeu o Joaquim. A gente tem muita vontade, mas ela mandou uma mensagem para a gente. Vamos escutar? Oi, queridas e queridos. Estou aqui na escuta, na Rádio TV Mundo Novo, com o programa do Aos Vivos, com a Sil, a Laura e a Ju, Juju. E quero falar assim, desejar um feliz aniversário para o Condô, pelos 10 anos, e um beijo para todos dessa casa. e para todos do bairro. Estou morrendo de saudades. Estou aqui coladinha com o Joaquim. Beijos, beijos para todos. Um beijo, Deizoca! Deizoca! Que saudade esse Joaquim! Tô louca pra encher de beijo. Nossa, a gente quer muito conhecer o Joaquim, assim, pessoalmente, né? E um beijo muito grande aí pra você. Um abraço muito apertado e as saudades nem cabem aqui nesse corpo. Nós te amamos muito, viu, Deise? Agora a gente vai escutar uma mensagem do... O Ademir desistiu de mandar uma mensagem. Ademir, o que aconteceu, Ademir? Você apagou a mensagem. Olha só, recebemos outra mensagem de uma moradora chamada Ana Lúcia Lins. Ela manda: parabéns pela Rádio TV Mundo Novo, estou aqui na escuta e na torcida. Saudades de ir ao Condô e comer as delícias do café. Muito sucesso para vocês. Um beijo grande para você também. Daqui a pouco, né? Vamos na esperança aí que a gente vai conseguir voltar com o café. O Felipe Mancini, meu grande parceiro da... Sonho da Serpente, grande compositor, mandou um áudio aqui. Vamos escutar. Fê, fala com a gente. Ei, amores. Aqui é o Felipe, o Fê e a Gi. Oi. A gente queria dizer que esse programa está cada vez melhor e que vocês arrasam, Cio e Laura. Vocês são locutoras... Vocês já estão no hall das minhas locutoras preferidas da vida. Tão demais, meninas. Beijos grandes, saudades de todos. Eba, olha só, elogios aqui para as minhas parceiras, companheiras maravilhosas. A Ana Lúcia Lins está aqui pontuando que ela é do Pompeia Sem Medo. São nossos vizinhos aqui, né? O movimento aqui da Pompeia, Vila Anglo e região. Aí, um axé aí para vocês. Quem mandou mensagem também foi a Alessandra, moradora da rua Bica de Pedra. A Alessandra diz: vida longa ao Condô, que venham muitos outros 10 anos prósperos e cheios de saúde para todas e todos que resistem neste movimento. Vamos resistir, Alessandra, todas juntas. Nossa última mensagem vem lá do Embu das Artes, da Cláudia e do Rogério. Fala com a gente, Cláudia. A todos da Condô, parabéns pelos 10 anos. A todos os participantes da Rádio Mundo Novo, parabéns pelo trabalho. Felicidades a todos e sucesso. É Cláudia de Embu das Artes e Rogério, ex-morador da Pompeia. Alô, bateria! Alô, Rádio Mundo Novo! Alô, Condor! Parabéns aí, tudo de bom. Que Deus abençoe imensamente vocês. É o Rogério, hoje de Embu das Artes, mas morador da Pompeia há 30 anos, graças a Deus. Filho da Dona Maria, genro da Dona Fran, ritmista, há 15 anos atrás do Águia de Ouro. Mas é nós, tamo junto, só tô dando um alô aí. Sucesso. Sucesso pra vocês. Alô, bateria! Alô, Cláudia e Rogério, um grande abraço aí pra vocês. Também estamos loucas pra conhecê-los pessoalmente. E pra terminar... eu queria mandar um beijo muito grande para a Fran e para a Maria da Penha, nossas vizinhas aqui da rua de Bica da Pedra. A Fran segue com o bar, ela aceita encomendas de salgados, de comidas maravilhosas. A Maria da Penha também. Vamos fortalecer, gente, essa economia solidária no nosso bairro Vila Anglo-Brasileira. Um beijo, Boa noite e até a semana que vem. Mua! Vozes do Bairro. E aqui, 7h30 minutos, 26 de setembro de 2020. Hoje queremos compartilhar com vocês uma música de Gata Katana, que era uma rapera poeta espanhola que combinou seus trabalhos de hip hop com música eletrônica, com letras bem inteligentes cheias de referências à cultura andaluza, ao materialismo dialético e aos movimentos antiglobalização e ao feminismo socialista. A Gata Katana se chamava Ana Isabel García Lorente, que nasceu em Córdoba, na Andaluzia, em 91. E morreu em 2017, jovem ainda, né, Lau? Isso aí, ela morreu faz agora 3 anos, com 26 anos, subitamente por um problema de coração, deixando uma grande comoção no panorama musical e hip-hopero espanhol e também nos movimentos sociais de base. Desde aqui o nosso reconhecimento à Gata Katana, que já falava de muitas coisas que agora hoje a gente está vivendo. É isso, vocês vão ouvir um tema que se chama Nada Funcionando, que foi a primeira canção que abre o álbum Banzai, do 2017. Foi seu primeiro e último disco que preparou com David Unison antes de morrer. Né? Banzai seria como o grito antes de ir à batalha e o grito de depois. Soltarlo todo e quedarse tranquila. Gata Katana, Nada Funcionando, álbum Banzai. Saben, de mí me vale esta jauría del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoro, ni templo, ni esclavo. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Y que ves que raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas. Que me arde la sangre por todas las venas. Que yo te lo solucione, mi pana. Fieles como los primeros cristianos. Yo con la katana y tú con las manos. Vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que descifra, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que descifra, candelabros y los pocos que he encontrado. No te acerques mucho que todavía quemo. Si preguntas no sé quién ni que no estamos. Que nos fuimos, que ya nos veremos. Que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona. Y que ves qué malas que son algunas personas. No sé, tampoco tengo todas las soluciones. No sé por qué se lo tomo. Sigo acumulando, no hay pez y castillo. Cantando de noche como los grillos. Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo. Azul y dorado, violeta, amarillo. Estoy viendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que descifra, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que descifra, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que descifra, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que descifra, candelabros y los pocos que he encontrado. E aí, boa noite, Bruno César de Lima Graciano, entregador e morador histórico do bairro Vila Anglo Brasileira. Boa noite, Bruno, você está ouvindo a gente? Boa noite, ouvindo perfeitamente. Que maravilha estar aqui conversando com você. A gente gostaria de saber um pouquinho como que você está vivendo essa pandemia, como que você tem passado. Conta um pouco aí, a gente sabe que você é um morador histórico do bairro. O que você gostaria aqui de compartilhar com os ouvintes da Vila Anglo? Ah, sim, como motoboy, sobre a pandemia eu nunca parei, né? Até a imprensa falou, né? Até a imprensa falou que os motoqueiros nunca pararam, né? Que é os entregadores de aplicativo, né? A gente nunca parou, a gente está na luta, não para. Isso. Né? Para mim isso é uma coisa, né? Um vírus muito grave, né? Primeira vez passando sobre isso, sobre esse assunto muito difícil, né? A gente, como é morador raiz, acostumado a ficar nesse bairro maravilhoso que eu adoro de paixão, nascido e criado, é difícil ficar dentro de casa toda hora, né? Mas como a profissão não deixa a gente parar, é sempre na luta. É isso, aqui nós dimos já conta do movimento conhecido como Break the Saps, não? Que aconteceu em julho com dois greves que reuniu milhares de trabalhadores, entregadores e motoboys em São Paulo e também em outras capitais do país, e que solicitaram ao povo ajudar, não chamar os aplicativos esses dias para lograr melhores condições laborais de trabalho, né? Porque nesta pandemia vocês não pararam, né? Não. Sim, exatamente. E tem a nossa briga, né? A nossa briga é reivindicar a placa vermelha das motos e com as placas cinza, né? É legalizar em São Paulo, né? Que a gente chama, tem que legalizar. Porque eu sou um motoboy legalizado pela prefeitura, tem muito motoqueiro infiltrado, entendeu? Tem os trabalhadores, mas em todo canto tem os bandidos também, né? E tá atrapalhando a classe, né? Então tem que legalizar para ficar um monte de motoqueiro legal, legalizado, bacana, e pro pessoal que usar sempre ter a confiança. Porque se você for um motoqueiro legalizado, o cliente tem onde reclamar, né? Já se você não for, a pessoa não tem onde reclamar. Isso que é o problema, é isso que a gente luta já há 5 anos, né? Você tá há quanto tempo, Bruno, trabalhando como entregador? Eu já faz, no meu caso, minha profissão, já vai fazer quase 20 anos. Nossa, uma vida inteira, né? Isso, eu trabalhei sempre registrado, tudo certinho. Aí quando entrou o aplicativo em São Paulo, entrou pra gente ser placa vermelha, tudo legalizado. Aí já logo me legalizei. Então eu já tô há 5, 6 anos. Quando começou o aplicativo, eu fui um dos primeiros a entrar. Então eu já sou 5, 6 anos legalizado. Tipo assim, se acontecer alguma coisa com a sua mercadoria do cliente, você pode pegar a minha licença e telefone da prefeitura que tem no baú da moto e fazer a reclamação. E aí lá eles vão te fornecer todos os dados do motoqueiro. Agora, já quem não é legalizado, já fica difícil. Ele é quase que invisível pro cliente, né? E é muito difícil o novo entregador se legalizar? Ou é justo também? É justo, Laura. Tá, na imprensa tá falando que a imprensa tá divulgando que é mais de R$1.000. É mentira. Eu sou um dos primeiros a entrar, é mentira, é R$400, menos de R$400 você paga, só no meio do ano você paga, é a mixaria e é muito fácil ser legalizado. Tem vários meios, o pessoal não faz porque não quer mesmo. E outra coisa, para você ser legalizado, você precisa tirar, você precisa pedir a certidão criminal, né? Aí você já sabe se o seu motoqueiro tem alguma coisa presa com a justiça ou não. Já no meu caso, como eu sou legalizado, eu não tenho. Eu não devo nem, eu sou um ser humano que não devo nem pensão alimentícia, entendeu? Então é tudo certinho. Então, pro cliente passa muito mais confiança. E não é. A imprensa está divulgando que é mais de R$1.000. É mentira, é muito barato ser um motoqueiro legalizado em São Paulo. Eles te dão toda a oportunidade. Total. E Bruno, como está sendo a sua experiência como entregador nesta pandemia, nas casas onde você está levando comida, outras coisas? Como está sendo a sua experiência, Bruno? Diferente, Laura, diferente, porque por causa da máscara, né, Laura? Eu não sou acostumado a usar a máscara, tem que tomar todo cuidado, tem cliente que reclama, e reclama com razão, porque tem gente de idade dentro de casa, e eu tenho que colocar a máscara. Como já foi divulgado sobre esse vírus, um espirro que você dá na rua, e se você tem o coronavírus, esse vírus fica circulando ali entre 14 minutos ali, aquele espirro que você deu. Então, é complicado. Para que eu esqueça, o cliente reclama com razão. E eu tenho que ter educação e falar, ó, me desculpe, eu vou colocar a máscara, entendeu? Mas o contrário também acontece, não acontece não, Bruno? Acontece, né? Mas como diz no ditado popular, né? O cliente é que manda, né? E ele está na casa dele, ele pode ter uma pessoa de idade dentro de casa. Então, é mais que a obrigação do entregador colocar a máscara. Claro. E como que tem sido, assim, você conciliar a vida familiar? Eu sei que você tem filhas, né? Isso, as gêmeas. Gêmeas? Gêmeas. Você tem quantos filhos? São as duas, né? A Lívia e a Lavínia. Ah, e a Lívia. Elas estão com quanto tempo? Elas estão com 5 meses. Nossa, pequenininhas. E como que tem sido conciliar o trabalho, toda essa demanda, né? Que um nenê tão novinho exige. Duas menininhas ainda e com todo o trabalho, corre que você precisa fazer. Como é que tem sido, hein? Ah, então, no começo deu para lidar legal, porque a mãe tá com a licença maternidade, mas acabou, né? Então a mãe agora começou a trabalhar. Então agora que complicou mais, né? E as meninas é difícil dormir, então agora que a gente tá entrando na rotina. Agora uma fica lá na minha casa com a minha mãe, a outra fica aqui em cima com a sogra, e assim vai, até voltar às aulas, né? Total, total, mas é bem, bem difícil, né? Estar trabalhando, estar cuidando as crianças ou bebês como as suas duas filhinhas pequenas, né, Bruno? Difícil, as pituquinhas é difícil, Laura. Porque a gente fica longe, a gente fica preocupado, o amor é demais, né? O amor é demais com elas, então a gente fica muito preocupado. A gente se preocupa se vai engasgar, se não vai, se tá trocada, se comeu. A gente fica preocupado com tudo. Pai e mãe, quando fica longe, é difícil. Claro. Olha aí, Bruno. Você é um morador histórico da Vila Anglo brasileira. E você nasceu aqui, cresceu aqui, e conhece muito bem todas as suas ruas e mesmo toda esta grande família, né, que mora aqui no bairro. Eu gostaria de perguntar para você como você está vendo o bairro agora, nesta pandemia, o que você está gostando e as coisas que talvez você não está gostando que poderiam se cambiar. Sim, Laura, então, sobre o bairro, eu tenho quase 40 anos, tenho 37 anos, mudou muito, né? Mudou muito os jovens de hoje, não tem mais aquela hierarquia, né? Não tem mais o respeito com o mais velho, mudou muito, a juventude de hoje está muito arrogante, muito mal educada, está demais. Sobre a pandemia, piorou mais, né, Laura? Piorou muito mais. Porque com a prisão dentro de casa, piora mais. Esse jovem sai mais revoltado, entendeu? Depois que acabou não, a gente ainda está em quarentena. Mas depois que deram, que pode sair um pouco, piorou muito mais. A gente está vendo na televisão, na imprensa, né? Mais a agressão à mulher, tudo mudou, né? Eu sou de uma outra época, entendeu? Sou de uma época que tem que ter respeito aos mais velhos, tem que ter hierarquia. Tudo mais que podia brincar na rua, hoje em dia tá difícil brincar na rua, tá difícil você ficar depois das 7 na rua, sabe? É um bairro que tá com muita confusão com droga, isso não existia na minha época, então para mim tá muito complicado ver isso. Eu como morador, meu pai tem 80 anos de Vila Anglo Brasileira de Pompeia, então meu pai, ele aqui não existia nada disso, aqui era só fazenda, né? Era tudo rua de terra. Então se para mim é complicado, imagine pro meu pai. Claro. Quase irreconhecível, né, Bruno? Perfeito, quase irreconhecível, perfeito. Palavra perfeita, quase irreconhecível. O que você gostaria de dizer para a gente do bairro, em especial para os jovens que talvez não estão vendo a gravidade desta pandemia, né? Para eles e elas ouvir e talvez pegar um pouco mais de consciência, né? De que aqui é uma comunidade e precisamos nos cuidar todas juntas. Sim, sim. Bom, o que eu gostaria de dizer, eu acho que o que eu for falar aqui agora, eles não vão ouvir, Laura, porque essa juventude de hoje não está sabendo ouvir, né? Infelizmente, eu não sei nem como conversar, né? Eu não sou nem a pessoa instruída para dar esse tipo de palavra para esses jovens que estão vindo aí. Esses jovens que estão vindo aí tá complicado. Eu não sei de onde está vindo tanta maldade, né? O que eu digo é droga, é uma falta de educação com os mais velhos, né? Eu sou de uma época totalmente diferente. Sou de uma época que os mais velhos, hoje em dia, me adoram, me param da rua para ver meus filhos, para me beijar. Por quê? Porque eles se sentem comigo. Eles se sentem que eu sou uma pessoa educada, que beijo eles, que dou carinho para eles, né? Porque eles me ajudaram a criar. Para o jovem de hoje em dia, tá mudado. Eles estão esquecendo dos mais velhos, né? Do que começaram isso aqui, o que começaram o bairro da Vila Ângelo. Por exemplo, onde tem o Condô, era o Hospital São Marcos há muito tempo atrás, né? Uhum. Eles não sabem, eles não querem saber dessa história, né? Eles não sabem quem é meu pai, eles não sabem quem é meu avô, eles não querem saber o que foi realmente o que construíram isso aqui. O que foram eles que lutaram para ter asfalto aqui, para ter terreno aqui, para ter tudo aqui. Senão isso aqui não tinha nada se não fossem eles, né? Então, para os jovens de hoje, eles não estão ligando muito para isso. Então, o que eu tenho para fazer, para falar, é que Deus põe a mão mesmo neles, né? Que mudem, né? Que vamos esperar aqui, né? E pelo governo também está difícil, né? Pelo governo, pelo presidente da República, está muito difícil. Tá muito difícil. Eu acho que a gente tem que se juntar coletivamente mesmo para fazer, verdade, se ajudar, né, um ao outro. Aliás, verdade, a gente aqui na rádio tem feito esse esforço, assim, até você, a gente convidando aqui você também para as pessoas saberem, né, que você trabalha com isso, que você é aqui do bairro, que você tem esse serviço, que é uma pessoa conhecida, que pode oferecer isso para as pessoas que precisarem. Porque daí tem um cozinhando, daí um outro que pode levar esse bolo não sei aonde. E aí já pode falar com o Bruno, e o Bruno já é daqui do bairro, e as pessoas vão se conhecendo, e aí criando laços de afeto e começando a se ajudar. Acho que é isso que a gente precisa, né? Fortalecer e começar a mudar. E eu tô de perto, tô vendo o trabalho de vocês. Vocês levaram criança lá pro Condô, pra capoeira, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Realmente estão de parabéns, é uma coisa espetacular. Eu conheço a Tabata lá no Condô, conheço muita gente lá. Com esse trabalho de comida, vocês levaram aquele lugar que estava abandonado para uma coisa maravilhosa. Realmente, a vinda de vocês para o bairro é uma coisa maravilhosa, né? Que veio para acontecer. Vocês são a famosa luz do fim do túnel, né? Sem vocês, não existiria essa rádio, essa conversa com vocês. É uma coisa espetacular, é um trabalho muito bom. São gente inteligente, gente educada, que é o que eu falo. Educação e lei tem que andar junto, senão não vai para frente o país. E você é super bem-vindo aqui, a rádio é livre para a sua palavra, quando você quiser, sempre que você quiser, manda seu recado, fala aqui com a gente, aqui é a sua voz, é para todo mundo aqui da comunidade, do bairro, te ouvir, viu? Muito obrigada, Bruno, César da Lima Graciano, um prazer falar com você. Uma alegria falar com você, Bruno. Ah, o prazer é todo meu, um beijo para vocês, vocês são demais, vocês vieram só para agradar esse bairro, só para colocar coisa boa. Um beijão para você, para sua família e para essas gêmeas lindas aí. Uma hora a gente vai conhecer. Até mais, obrigado, Bruno. Obrigado. Até mais. Beijão. Tchau. Um beijão. Nós falamos aqui com Bruno César de Lima Graciano, entregador e morador histórico do bairro Vila Ângelo Brasileira. Em um contexto onde ele que trabalha como motoboy, conciliando também todo o trabalho de cuidados de crianças, né? Estamos lembrando que aqui nesse contexto de mobilizações em todo o Brasil e também na América Latina, né? Com todos os trabalhadores que trabalham, valga a redundância, para aplicativos ou que estão fazendo entregas desde o começo da pandemia, que eles não pararam, eles e elas, né? Criaram uma rede transnacional de trabalhadores, que é a RTT, uma organização internacional para defender os direitos de trabalhadores e motoristas de app e de táxi. Assim que, com Bruno César de Lima Graciano e suas bonitas palavras, passamos para a Lua de Luna. Eu danço a tua dança, eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você um tsunami quando não quer saber. Espero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas. desespero. São tuas ondas que me levam, me desespero. São tuas ondas que me levam. A tua dança, eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você um tsunami quando não quer saber. Estamos ouvindo a cantora e compositora baiana Luigi Luna, que lançou ontem seu novo single Bom Mesmo É Estar Debaixo d'Água. Composto em parceria com o cantor e compositor François Muleca. A música dá título e abre os trabalhos para o lançamento do segundo álbum da artista, que chegará em outubro. Luigi Luna, dedicado hoje para Fidel e para Rosa, que estão vivendo uma nevada muito grande nos Pirineus Aragoneses, assim que esta música tropical com consciência afro-brasileira para vocês. Beijo para eles. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV. Poesia. Ricardo José Aleixo de Brito, conhecido nosso Ricardo Aleixo, nasceu em Belo Horizonte, BH, Minas Gerais, em 1960. Esse poeta é autodidata, escreveu vários livros e um deles, companheiro de um companheiro meu, chama-se Antiboi. Nós vamos ler uma poesia em português, em espanhol, como nós solemos fazer. Mas esta vez a tradução não é nossa, da Silvia Meia. É uma tradução de Adolfo Montejo Navas. Brancos. Eles que são brancos e os que não são eles. Que são machos e os que não são eles que... São adultos e os que não são eles que são... Cristãos e os que não são eles que são ricos... E os que não são, são eles que são, são os seus que... Não são todos os que são, mas não acham. Que são como os outros, que se entendam. Que se expliquem, que se cuidem, que se... Blancos. Ellos que son blancos y los que no son ellos. Que son machos y los que no son ellos que... Son adultos y los que no son ellos que son... Cristianos y los que no son ellos que son ricos. Y los que no son ellos que son sanos y los que... No son todos los que son, mas no creen... Que son como los otros, que se entiendan. Que se expliquen, que se cuiden, que se... Rádio TV Mundo Novo. Global. É notícias da Espanha, que agora 7h56 minutos. Vamos falar de uma coisa bem, bem dura. Aumento de contágios na chamada segunda ola da Covid-19 durante o começo do outono europeu. Madrid volta a ser o epicentro de contágios e exemplo de desgoverno. É isso. Após a apertura dos comércios e bares durante os meses de verão, que são aí na Espanha, julho e agosto, essas medidas sociais como uma renda básica, né, reforço para a saúde pública, né, para a ciência pública, né, para o transporte público, né, mesmo para as escolas públicas, que em setembro, na Espanha, voltaram às aulas, mas muitas escolas já estão fechando aulas de novo. O governo de Madrid decidiu restringir os grupos de pessoas a 6, fechar os parques, obrigar o confinamento seletivo de bairros, casualmente, por falar uma palavra, os bairros do sul, os bairros populares de famílias trabalhadoras que são obrigadas a ficar em casa e sair só para trabalhar usando o transporte lotado em Madrid. Aí, em Madrid, frente ao plano militar proposto esta semana, dezenas de milhares de pessoas saíram nas ruas, sempre com máscara, cujo uso é obrigatório aí, baixo multas de até 600 euros. Para fazer mobilizações sociais de solidariedade com os bairros confinados e com a mensagem... Lo público salva vidas. A resposta do governo de Madrid, repressão policial. É isso, repressão policial. Vocês podem olhar bem, não só o periódico El País, que talvez aqui no Brasil recolhe as notícias mais importantes aí, mas outros meios como elsaltodiario.com, onde você vai poder ser informado de toda a repressão que está acontecendo em Madrid. Bom, pessoal, mas vamos ficar atento aí, porque a segunda onda chegando lá, e lá eles estão passando por um lockdown, não é isso, Lau? Uhum. É uma restrição que a gente não chegou a ter em nenhum momento aqui no Brasil, né? A gente, lá eles levam multas, saem às ruas, podem, se não usar máscara também, levar multa. Tem várias restrições e aqui a gente vive de uma outra forma, uma outra realidade. Que se a gente não cuidar, agora que está todo mundo assim, num momento de impaciência, que já passou 6 meses, que todo mundo quer estar na rua, que não aguenta mais, e às vezes tornou um pouco invisível o problema é a pandemia, né? Se a gente não se cuidar, a gente também pode voltar a enfrentar coisa parecida. E aqui a gente só, né, lembrando que não são vidas, são pessoas, já ultrapassa 140 mil mortes, né, Lau? Uhum. Na Espanha também os coletivos antirracistas continuam com uma campanha de exigir a regularização já para todas as pessoas migrantes. Mesmo seu governo espanhol de coalição progressista negara esta semana a aprovação de uma proposta anual de lei para regularizar as pessoas que estão morando na Espanha em condições bem duras. Ao mesmo tempo, nessa segunda onda da Covid-19, os centros reabriram de internamento de migrantes, CIES, autênticos cárceres inumanos do século XXI dentro do espírito da Europa fortaleza. Essa Europa da vergonha que explota os recursos naturais energéticos da África e que está permitindo, mesmo fazendo business, com a morte de milhares de pessoas migrantes e refugiadas. Desde o ano 2000, mais de 37 mil pessoas perderam a vida no mar Mediterrâneo tentando ter uma vida digna naquele país mais rico. Vergüenza. La Europa de la vergüenza. Estados Unidos. A decisão sobre a extradição ou não do fundador do Wikileaks, o jornalista Julian Assange, só será tomada após a conclusão da eleição presidencial nos Estados Unidos, marcada para o 3 de novembro. Durante a audiência em Londres, o advogado de Assange pontuou que as acusações contra o jornalista partem de motivações políticas de Donald Trump. Ou seja, se a população estadunidense eleger outro presidente, o entendimento do acusador em relação ao caso pode mudar. É isso, são as 8 da noite, mas vamos continuar uns minutinhos mais, porque a informação é bem, bem importante. Assange não corre risco ou corre risco de ser condenado à pena de morte. Recordamos que Julian Assange tornou públicos diversos crimes de guerra cometidos pelo exército estadunidense nas invasões do Iraque e do Afeganistão, e por isso pode responder por espionagem e conspiração, mesmo se ele está praticando uma liberdade, um direito fundamental, que é a liberdade de expressão e o direito à informação. Em síntese, pessoal, o que Julian Assange fez foi contar coisa que outras pessoas não queriam que ele contasse, que é a informação, direito de todo mundo de saber, é uma prática democrática, e o que ele fez foi revelar para o mundo questões muito importantes e caras para todos nós, né? Então, se você não conhece o caso, se informa mais sobre essa luta, porque o Julian Assange, ele só representa isso. Isso pode acontecer com qualquer um. E aí tem uma pessoa assim, que é mais importante, destacada nesse momento, nesse contexto, mas poderia ser qualquer um de nós. Vamos lutar pela democracia nesse país e no mundo todo. É isso. Voltando para o Brasil, o 21 de setembro foi o Dia da Árvore e foi marcado pelas maiores queimadas da história brasileira. A gente precisa falar mais sobre isso, né, Lau? Em algum momento que a gente tiver mais tempo, que hoje o nosso programa já passou um pouquinho, pessoal. A gente vai dar mais algumas informações aqui. Uhum. Mas não podemos deixar de falar, né, que a ONU, esta semana também ficou bem de escândalo, inominável, culpou indígenas, caboclos, a imprensa, ONGs, pelas queimadas da Amazônia e do Pantanal, né? Pelas consequências da pandemia do colonial vírus. É uma vergonha, gente. Assim, foi uma semana muito difícil e o inominável minimizou a gravidade da pandemia e afirmou aos presentes na ONU que ele alertou a população desde o começo sobre o vírus. Um discurso assim na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas deveria ter consequências, né, Sil? Isso, e não, né, pessoal, tá difícil. tá difícil, mas bora junto. O mundo ao revés, Silvia Nogueira. Totalmente. E o inominável disse ainda que o Brasil é referência. Gente, parece piada, eu sei que parece mentira o que eu estou contando, mas ele disse que o Brasil é referência em preservação ambiental na ONU. Ai, ai, ai. Estamos chegando a essa parte final do programa e queremos compartilhar com vocês o Festival Literário de Iguape. Uma notícia feliz, gente. É o 8º FLI, que o tema chama Refazenda para Adiar o Fim do Mundo. É isso, 4 intelectuais do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, abrirão a 8ª edição do FLI, desse Festival Literário de Iguape, em uma versão, esta vez, online. E para evitar prováveis problemas de conexão em uma transmissão online, eles gravaram o vídeo, cada um deles, no chão onde pisam, produzem conhecimento e apontam caminhos coletivos. Prováveis problemas, Silvio Nogueira. Está enrolando a língua já. Total. O tema do festival é bem importante. Pausa para o agora. Que foi definido pela equipe de curadoria, que contou com a participação do grande Ailton Krenak, que foi essencial para as reflexões que levaram à decisão de manter a edição do festival online e também para a escolha do tema. É isso, gente. Fiquem atentas com esse Festival Literário de Iguape. Acompanha pela internet. Nossas fontes informativas foram... Bairro da Vila Anglo-Brasileira. Rádio Brasil Atual. Brasil de Fato. Alma Preta. Jornalistas Livres. Gama Revista. IEB da USP. ISSA. ONU. OMS. Obrigada, pessoal. É um salto diário. Obrigado, Max. E toda a gente. Obrigado, Julie. Obrigado, companheira Laura Corcuera, 13ª edição, Primavera Total PT. 8:05, nós vamos a fechar já definitivamente com Angágua. Com Angágua, que é um bro-MC, que foi o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Das aldeias do Jaguapiru e Bororó, que ficam na cidade de Dourados, no sul. Misturam português e guarani para falar do seu cotidiano. É aí, Bros MC, obrigado pessoal, obrigado ouvintes. Bom fim de sábado, bom domingo, bom fim de semana. E até o sábado que vem, no próximo Aos Vivos. Bailen com Coanguá. Boa noite, Vila Anglo. Boa noite, Vila Anglo. Yeah. Auete. Auete. Dale, Max. Lá, por aí. Tenonde, apuca pendere rende, awere cotewe, xene e awamba e oi, xendiwe, anye e raete guanda e cosende xagua, apura rei o paxagua, adiu a rechuca, awa com beuja, awa com angagua, rap o chuca, o pea raete gua, coamo beuja, apureta, ore jaue guando, ale querer puca, nyande jara o rixá, o pea tuixá. O peru piaha, mombirima aguata, jaha kende awa, ara o raçado, ale kendere a, o peixe jau a, je coporã, nyandere coporã, com anga jahisha, nyanehe do uiapa. Ara o raça, o peixe cheia, uma uiapa, ara o raça, o peixe cheia, uma uiapa, uma uiapa. Ara ipoti, eta gente petei, buraquera ou ewe, ou a onyondiwe. Mesmo um peixe ao ere, homem quente com a CV, e quai com a CV. Só que o perdê, jornal POGE, o paixa o leê, TV POGE, o paixa onye, oi com a coer não i, e quai com onyomi. Só que retão é oi, inhe é ratão ao i, do ale irenhe é, renhe é embarei. O peixe iwa indere, recha indere quai, o mi retendo quai. Bom dia, boa tarde, no dia e com a pé, a pé. Só que água tá a rapa, rechuca, xembora, repa, joa, rei. Tadja, oi, ranenda, enderi, quaxe, ai, quaua. Será para mombe, utaranhe, e combarei, andrenhe, enei. Para o raça, o peixe cheia, uma uiapa. Para o raça, o peixe cheia, uma uiapa. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.